água abençoada. Senhor, pra dentro de mim nada, nada, nada encontrarás de bom. Louvado seja Deus, estamos chegando ao final de mais este 5 Minutos de Fé. Vem chegando agora o Jornal da Sede com Eva Franco e também com o Mané Roberto. Fiquem todos ligadinhos aqui na Rádio CRN. Um dia muito feliz e abençoado a todos e até amanhã neste mesmo horário. CRN 1420. Muito mais jornalismo e informação em seu rádio. Açaí! Ouvinte da CRN, você está convidado a acompanhar o programa Marquei Encontro com Deus, com o Pastor Gabriel, todos os sábados, das 13 às 16 horas, aqui nos 1420 da Rádio do Povo. Fazer um Natal vigoroso para toda a família, gastando pouco, minha gente, só fazendo mágica, comprar ingredientes para uma ceia vigorosa em um só lugar e mais uns presentinhos para os amigos de última hora. Adoro, Brasil! Agora, só fazendo mágica. Para essa mágica acontecer, minha gente, corre pro Açaí. Aqui tem a magia da economia. Do Natal do preço baixo do Brasil! Ó, gás! Precisou de gás ou água? Não pense duas vezes. André Gás e Água. Gás de qualidade que dá mais rendimento no seu fogão e economia no seu bolso. Atendimento nota 1000 é no André Gás e Água. Anote o disque entrega 4594-5709. WhatsApp 97262-8840. André Gás e Água. Avenida José Benedito Franco Penteado, 62, Central Park 1. Precisou? Pode pedir. 4594-5709. WhatsApp 97262-8840. Atenção Itatiba, a Black Friday chegou na Montreal, com plantão especial de vendas nesta quinta, loja aberta até às 8 da noite, na sexta até às 9 da noite, no sábado até às 7 da noite. Venha para Montreal aproveitar o melhor da Black Friday. Ofertas imbatíveis e descontos como você nunca viu. Quinta até às 8, sexta até às 9, sábado até às 7 da noite. Todos os domingos a Montreal está aberta das 9 da manhã às 2 da tarde. Você não pode perder a melhor Black Friday, só aqui na Montreal. Montreal, leve pra vida. Montreal. Supermercado Santo Antônio, com duas lojas para melhor lhe atender. Aonde você encontra qualidade, preços e promoções imperdíveis, com atendimento delivery através do WhatsApp 930-71-2609. Na bonita e ampla loja da rua João Vicino da Vila Centenário, você também pode pagar contas de água, luz, telefone e boletos e conta com farmácia. Estacionamento com mais de 150 vagas, aberto das 7 às 21 horas. Rua João Vicino, no 55 Vila Centenário e Rua Santo Antônio 1361, Jardim Harmonia. Supermercado Santo Antônio, o supermercado da família Itatibense. 7 horas e 2 minutos. O LVP, Grupo Rogérios, há 34 anos prestando um bom atendimento. A melhor opção em planos de assistência funeral da região. O LVP em Itatiba, trazendo benefícios especiais para você e sua família. Consulte os representantes e veja o plano de assistência funeral que melhor atende suas necessidades. O LVP, uma empresa ao seu lado nos momentos mais difíceis. Mais informações, ligue 4534-2135. WhatsApp 11 97855-4614. Eu repito, 11 97855-4614. O LVP, Grupo Rogérios, Rua Antônio Alves, 268, no centro de Itatiba. Venda Atacado. Do segundo ao domingo tem desconto. Baixe o app que baixe o preço na loja. São muitos descontos exclusivos para quem tem cadastro no app do Tenda. Baixe agora, cadastre-se e informe seu CPF ou CNPJ no caixa para aproveitar as ofertas. A economia é mais que garantida. Aproveite também para fazer o seu cartão Tenda. Com ele, você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Olá, aqui é o Paulo da Nova Surgicom. Um dia feliz. Precisa de produtos descartáveis? Trabalhamos com luva, touca, máscara, avental, lençol, toalha descartável de higiene e muito mais. Venha conferir. É na Nova Surgicom. Um dia feliz. Ouça agora esse recado da Sorria Mais. Não deixe para a última hora. Você merece comer os churrascos de família e ir às festas de fim de ano sem sentir nenhuma dor ou incômodo. Mas para isso, precisamos começar agora. O que falta fazer até dia 25 de dezembro? Tem alguma restauração faltando? Um dente doendo? Ou quer fazer um clareamento para passar a virada com o sorriso brilhando e combinando com as roupas novas? Então, vamos agendar a sua consulta hoje mesmo. Mande um WhatsApp agora mesmo e aproveite. 4534-0059. Anotou? 4534-0059. Rua Quintino Bocaiúva 291, em frente ao terminal de ônibus central. Clínica Sorria Mais. CRN é mais jornalismo para você. Jornal da Sete, Jornal do Meio Dia. Alô Notícias, você sempre bem informado. O Jornal das Sete tem o patrocínio. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na vida da Marília, na cantina do André. Tá no almoço da família, na mesa do café. Tá no bolo da Helena, na receita do chefe. Tá na mão, tá na despensa, no preço que a gente espera. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sua história faz a nossa. Nossa história tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Do Banco Sicredi e Unimed. Unimed Os Bandeirantes. Cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Sete. Na CRM, você sempre bem informado. As principais notícias de Itatiba e região. O esporte, a política, a economia e tudo o que acontece na cidade. Jornal da Sete, com os comentários de Mané Roberto. Jornal da Sete, deixando Itatiba bem informada. Bom dia! Iniciando mais uma edição do Jornal da Sete, na manhã desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, 337 dias do ano. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias de Itatiba, da região, do país e do mundo. A apresentação é de Eva Franco, comentários de Mané Roberto, direção-geral Denivaldo Luiz, trabalhos técnicos de Andresa de Moraes. De acordo com a previsão do Climatempo, o dia segue parcialmente nublado. Neste momento, 24 graus, com sensação térmica de 26. A temperatura máxima para hoje deve chegar a 28 graus. Umidade relativa do ar, 79%, e vento a 16 km por hora. Vamos agora às principais manchetes do dia. Brasileirão, Flamengo vence o Inter no Maracanã e assume a terceira posição. Futebol feminino, Brasil supera a pressão e vence a Austrália novamente em amistoso. Fórmula 1, Verstappen vence GP do Catar com pódio de Leclerc e Piastri. Vem aí a Ultramaratona Solidária de Natal, dia 5 de dezembro, às 6 horas da manhã. Itatiba é destaque nacional no combate ao HIV e à sífilis, com conquistas inéditas. Acendimento das luzes de Natal leva mais de 10 mil pessoas na Praça da Bandeira. Sucesso na chegada de Papai Noel no parque anima crianças e adultos. Vamos falar também sobre o impostômetro. Itatiba recolhe 148 milhões de reais. Deputada apresenta projeto de proteção da Serra dos Cocais ao governo do estado. Alunos de escola pública em Itatiba recriam obras de Tarsila do Amaral com resíduos plásticos. Essas e outras notícias agora no Jornal das Sete. CRN, Central de Rádio e Notícias, uma emissora que tem a cara de Itatiba. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Brasileirão, Flamengo vence o Inter no Maracanã e assume a terceira posição. Informação de Iveson Gomes. A antepenúltima rodada do Brasileirão terminou neste domingo. Na parte de cima da tabela, o Flamengo bateu o Inter por 3-2, com um primeiro tempo avassalador, abrindo 3-0 em 45 minutos. Os cariocas diminuíram o ritmo e o Colorado encostou no placar na segunda etapa. Michael duas vezes e Léo Ortiz marcaram para o Fla, enquanto Wesley e Ener Valência descontaram para o Inter. O resultado levou o clube carioca para a terceira colocação no campeonato e o desempenho da equipe deixou o técnico Felipe Luiz satisfeito. Um adversário à altura, que está brigando pelo título, estava brigando pelo título. Existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida. Os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita. Acho que fomos justos, vencedores dessa grande partida. E pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro. Não é fácil, né? Parece fácil, porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã. É natural uma vitória assim, e não é natural. A briga pelas últimas vagas na próxima Libertadores é intensa. Em sétimo, o Bahia bateu o Cuiabá fora por 2-1. O Corinthians, em oitavo, venceu o Criciúma fora de casa também por 4-2. E em nono, o Cruzeiro empatou com o Red Bull Bragantino por 1-1 em São Paulo. Ao mesmo tempo que a rodada livrou as chances de rebaixamento do Vitória, que bateu o Fortaleza por 2-0 no Barradão, manteve vivas as chances do rubro-negro baiano de chegar à próxima Libertadores. O Grêmio, que bateu São Paulo em Porto Alegre por 2-1, também se livrou das chances de rebaixamento. Atlético Paranaense e Fluminense ficaram no 1-1 em Curitiba e permanecem com risco de queda. A zona de rebaixamento tem Bragantino e Criciúma lutando pela sobrevivência e Cuiabá e Atlético Goianiense já rebaixados. A rodada iniciou na última terça-feira com os jogos dos finalistas da Libertadores. O Botafogo bateu o Palmeiras por 3-1 em São Paulo e se consolidou na liderança. E o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Juventude por 3-2. A partir de agora, restam apenas 2 jogos para cada equipe na competição. A Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Iveson Gomes. Futebol feminino, Brasil supera a pressão e vence a Austrália novamente amistoso. Informação de Norberto Notari. A vitória por 2-1 sobre a Austrália encerra a agenda de amistosos da seleção brasileira feminina de futebol no país. E foi com 100% de aproveitamento. No confronto da última quinta, o Brasil já havia vencido as australianas por 3-1. Neste domingo, mesmo com a pressão das mandantes, as meninas chegaram a abrir 2-0. Os gols do time comandado pelo técnico Arthur Elias foram de Gabi Portillo e Lauren. As donas da casa diminuíram logo depois com gol de Hayley Hazel, mas não conseguiram chegar ao empate. A seleção já contou com 4 amistosos após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Em outubro, o Brasil também encarou 2 confrontos contra a Colômbia em casa. Foi um empate por 1-1 e uma vitória por 3-1. Agência Rádio Web com informações do esporte, Norberto Notari. Fórmula 1, Verstappen vence GP do Catar com pódio de Leclerc e Piastri. Informação de Yuri Hudson. A Fórmula 1 se aproxima do fim da temporada com o GP do Catar realizado neste domingo. Max Verstappen da Red Bull dominou a corrida e garantiu uma vitória, seguido por Charles Leclerc da Ferrari e Oscar Piastri da McLaren. A corrida foi marcada por emoção desde a largada. Verstappen, que não largava na pole desde julho, perdeu a posição devido a uma punição da FIA, mas rapidamente recuperou a liderança. Já na primeira volta, colisões envolvendo Colapinto com Stroll acionaram o safety car em um GP cheio de incidentes e abandonos. Lando Norris e Oscar Piastri da McLaren tiveram boas disputas com George Russell da McLaren e Leclerc. Porém, a vitória de Verstappen não chegou a ser ameaçada, consolidando mais um domínio do piloto de ponta a ponta. Já o Mundial de Construtores, que poderia ser decidido no GP do Qatar, foi adiado para a última etapa. Isso depois de Lando Norris ser penalizado em 10 segundos por infrações durante a bandeira amarela. O campeonato se encerra no próximo final de semana com o GP de Abu Dhabi. A expectativa é alta para a definição do título de construtores. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vem aí a Ultramaratona Solidária de Natal, dia 5 de dezembro, às 6 horas da manhã. Marcos Ramos irá correr 51 quilômetros na esteira da Academia do Itatiba Esporte Clube para arrecadar balas e brinquedos para as crianças. Ajude essa causa. Doação de bala na Secretaria da Academia. Você pode colaborar também com a compra de camiseta mais café da manhã no dia do evento. E também doando qualquer quantia através do Pix. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. A seguir, vamos falar da previsão do tempo. Faça como mais de 30 mil ouvintes diários de Itatiba e região. Sintonize a CRN nos 1420 kHz e seja uma pessoa muito mais informada. Sua vida tá no Tenda. Aproveite as ofertas desta segunda. Linguiça toscana congelada Sadia, pacote 5 quilos, R$ 74,50. Batata palito congelada Select, pacote 2 quilos, R$ 23,50. Hambúrguer de carne de frango, suína e bovina Faroeste Aurora, caixa com 36 unidades e 56 gramas, R$ 31,90. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. A Itareia vende areia lavada, areia fina, pedra, terra para aterro e cobertura de grama, terraplenagem e limpeza de terrenos em geral. A Itareia conta com caminhão pipa com capacidade para 21 mil litros de água potável. Para sua piscina, indústria e comércio, ligue 4538-2888, 4524-5244 ou pelo WhatsApp 94733-0014, você será atendido pela Célia. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro.

sua história, faz a nossa. Nossa história tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Do Banco Sicredi e Unimed. Unimed os Bandeirantes. Cuidar de você. Esse é o plano. Descontou no Tenda Atacado? Baixe o app que baixa o preço na loja. Previsão do tempo, início de dezembro, será marcado por chuvas em boa parte do país. Informação de Yuri Hudson. O início de dezembro será marcado por chuvas em boa parte do país, de acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A expectativa é de chuva especialmente forte para algumas partes da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso nos próximos dias, como detalha a meteorologista do INMET, Deise Moraes. Então, o começo da semana, né, a gente vai ter bastante chuva em áreas da região sul e em áreas também da região central e também do sudeste. Principalmente ali em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente tem bastante chuva para ocorrer aí ao longo da segunda e da terça. A gente tem a passagem de uma frente fria que vai trazer bastante chuva, pancadas de chuva com trovoadas, rajadas de vento, até mesmo pontualmente queda de granizo. Mas as chuvas não ficarão restritas à região sul. A expectativa é que essas pancadas de chuva fortes sejam registradas também no sudeste, centro-oeste e no norte do país, nesse início de dezembro. O leste de Minas Gerais, BH, né, Belo Horizonte, também áreas do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, com pancadas de chuva aí entre segunda e terça, que podem ser também pontualmente fortes. E na parte central do Brasil, continuam as chuvas aí ao longo da semana, algumas áreas também da região norte com algumas pancadas de chuva, que podem ser pontualmente fortes, principalmente ali no norte do Amapá. Dia ensolarado e sem chuva no início da semana, apenas para a região nordeste. Mas a expectativa para o mês de dezembro é que pancadas de chuva sejam registradas na região, especialmente no interior do Nordeste. A segunda e terça ainda com poucas chances de chuva, algumas chuvas podem ocorrer no oeste da Bahia, mas essa chuva começa a ganhar força ali por conta de um sistema que também típico dessa época, né, de dezembro, que é o chamado vórtice ciclônico de altos níveis. Ele deve se formar e deve trazer chuva para o interior da região nordeste, que está bastante quente e seco. Ou seja, se você estiver nessas regiões com previsão de chuva, leve com você proteção. Caso passe por pancadas fortes de chuva, busque abrigo e evite circular nas ruas durante os temporais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O artista Eduardo Sur finalizou o projeto Natureza Plástica em Itatiba, após alcançar cerca de 4 mil estudantes da rede pública na capital paulista. A iniciativa, que combinou arte e educação ambiental, encerrou suas atividades com oficinas realizadas na EMEB, professora Eliete Aparecida Sanfins Fuzussi. O projeto foi viabilizado pelo Programa de Ação Cultural PROAC da Secretaria da Cultura do Estado e contou com patrocínio da Veda City. Durante os workshops, os alunos do ensino fundamental recriaram obras de grandes artistas utilizando resíduos plásticos. A última etapa foi dedicada a homenagear Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro e nascida na região. Os trabalhos resultantes serão exibidos ao público a partir de hoje na Câmara Municipal de Itatiba. O apoio ao projeto inclui doações de materiais, como os baldes amarelos para serem utilizados pelos estudantes durante as atividades. O projeto une arte com história e incentiva os jovens a refletirem sobre o reaproveitamento de materiais. Acreditamos que projetos como este, do Eduardo, contribuem efetivamente com o desenvolvimento sustentável ao levar educação ambiental para centenas de jovens nas escolas públicas, afirma Maurício Harger, presidente da Veda City. Com eventos durante toda a semana, Itatiba participa pela primeira vez da virada inclusiva. A Prefeitura de Itatiba promove ação inédita neste ano com ações especiais para a virada inclusiva, programa da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que desde 2010 incentiva a participação de pessoas com e sem deficiência juntas em ações inclusivas. Neste ano, a virada inclusiva começa hoje, com o tema Superamos Barreiras, Protagonizamos Mudanças. O Alô Notícias de Aloísio Matias ouviu a servidora municipal Giancarla Giovanelli, presidente do CONDEF, o Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e Necessidades Especiais. Giancarla Giovanelli, satisfação. Conte-nos, né, das principais ações da próxima semana. É a primeira vez que o CONDEF toma a frente das ações da Virada Inclusiva, né? A Virada Inclusiva é uma ação da Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência e esse ano eles nos convidaram e o CONDEF, com os membros, a gente resolveu realmente organizar algumas ações que já acontecem. E a gente reuniu em uma semana, né? Na semana de 2 a 7, na verdade, que é o sábado. Nós vamos iniciar nas escolas com algumas ações que já aconteceram durante o ano nas escolas, e com as atividades adaptadas e inclusivas para todas as crianças. Então, alguns professores, eles se propuseram a desenvolver essas atividades em algumas escolas que ainda estão com alguma programação, né? E acho que vai ser bem interessante e a gente vai registrar essas atividades. Em continuidade, no dia 3, na terça-feira, nós vamos ter a apresentação do Mente Corpus, que já tem uma apresentação, né? Eles já fizeram e vão reapresentar. Essa apresentação vai ser às 19h30, em frente da Basílica, na Praça da Matriz. Tá? Então, um convite ao público, afinal de contas, num espaço aberto, lindo, né? Onde até no meio da peça, com certeza, ouviremos o badalar da Igreja de Nossa Senhora do Belém. Sim, acho que esperar que o tempo ajude, né? Vai ser um lindo espetáculo, uma linda noite, né? Então, acredito que vai ser bem legal. Daí, no dia 5, a gente vai ter o lançamento do Gibi, que o Gibi, para sensibilização quanto ao autismo, TEA, né? A Associação Outro Olhar elaborou um Gibi de conscientização e em parceria com a Secretaria de Cultura. E no dia 5, nós vamos lançar e entregar para quem tiver presente esse Gibi, né? O pessoal do Outro Olhar também vai estar lá e vai ser lá no Parque Ferraz Costa, né? Como foi a cultura também que encabeçou isso, que elaborou esse gibi junto com o Outro Olhar, o lançamento vai ser lá junto com o Acender das Luzes no Parque Ferraz Costa no dia 5. Bom, lembrando, né, que esse gibi que foi organizado pela Associação Outro Olhar tem as ilustrações do Cleverton Gomes, né? Isso, exatamente. O gibi ficou muito bonito, as ilustrações do Cleverton, e ele também é interativo, porque as crianças, né, que receberem também a parte interna é para colorir. Então, acho que vai agradar bastante, além de conscientizar. E um motivo a mais, né, para as pessoas irem ao Parque Ferraz Costa na inauguração da iluminação de Natal, que pela primeira vez, né, terá lá naquele local. E, consequentemente, receber esse lindo material ilustrativo, né, informativo, principalmente, sobre o TEA. Exatamente. Vai ser também à noite. Acho que vai ser um espaço bem interessante. Vai ter no dia, vai também ter a apresentação do pessoal do conservatório. Então, também fica o convite para as pessoas irem lá e prestigiar tanto o lançamento do gibi como o Acender das Luzes. Bom, gostaria, Giancarla, para encerrarmos essa entrevista, que você fortalecesse o convite, principalmente para as duas das grandes ações dessa semana. Primeiro, Mentes e Corpos, lá na Praça da Bandeira, em frente à Basílica. Isso, Mentes e Corpos, na terça, em frente da Basílica, na Praça da Bandeira, às 19h30, que é o grupo que é coordenado pelo Sérgio Machado, com as crianças da APAE, né? E esse espetáculo, A Vida em Flores. Depois, na quinta-feira, o Acender das Luzes e o lançamento do gibi e finalmente a conclusão, né, da semana no sábado, no dia 7, que é o Festival Paralímpico, que daí é a realização do pessoal do esportes e é daí já em conjunto tanto com a Caixa Federal com o Governo Federal, que é o Festival Paralímpico, que é um dia todo de atividades esportivas. Deputada apresenta projeto de proteção da Serra dos Cocais ao governo do estado. O projeto de lei que prevê a criação da APA, a Área de Proteção Ambiental Serra dos Cocais, nos limites entre Louveira, Vinhedo e Itatibe Valinhos, chegou ao governo do estado na última terça-feira, dia 26. A deputada estadual Ana Perugini, autora do projeto na Assembleia Legislativa, se reuniu com o vice-governador Felício Ramuti no Palácio dos Bandeirantes para apresentar a proposta. O projeto de lei 713 de 2024 vem acumulando manifestações positivas de entidades, da população e de parlamentos dos municípios Valinhos, Vinhedo e Itatiba já aprovaram em suas respectivas câmaras moções de apoio ao texto. A Câmara de Campinas também deve discutir esse tema. As características da área, que contemplam sua fauna, flora e recursos hídricos, foram detalhadas ao vice-governador. Atualmente, a Serra dos Cocais, cuja extensão é de 2 mil hectares, desperta a cobiça da especulação imobiliária por se configurar como refúgio na área rural, porém próximo ao perímetro urbano, fato que se alia pelo interesse ávido de empresários do setor nas cidades de Valinhos e Vinhedo. Felício Ramuti propôs uma reunião com a secretária estadual de Meio Ambiente, Natália Rezende, para que haja integração do governo com a área, no sentido de conhecer melhor o espaço e as demandas de ativistas locais. 7:35. A seguir, Itatiba é destaque nacional no combate ao HIV e à sífilis, com conquistas inéditas. CRM Itatiba, cada vez mais perto de você. Ouça agora esse recado da Sorria Mais. Não deixe para a última hora. Você merece comer os churrascos de família e ir às festas de fim de ano sem sentir nenhuma dor ou incômodo. Mas para isso, precisamos começar agora. O que falta fazer até dia 25 de dezembro? Tem alguma restauração faltando? Um dente doendo? Ou quer fazer um clareamento para passar a virada com o sorriso brilhando e combinando com as roupas novas? Então, vamos agendar a sua consulta hoje mesmo. Mande um WhatsApp agora mesmo e aproveite. 4534-0059. Anotou? 4534-0059. Rua Quintino Bocaiúva 291, em frente ao Terminal de Ônibus Central. Clínica Sorria Mais. Super ofertas para cuidar da saúde e do bem-estar nas drogarias Poupe Aqui. Pomada Fisioforte 10,99. Estoma Livre Sachê 5 gramas 1,59. Protetor Solar Sunday Fator 60 37,99. Fator 30 19,99. Pomada Antiassaduras Baby Med 8,99. Gripe New com 20 comprimidos 9,99. Vem você também para drogaria Poupe Aqui. Loja 1 na Francisco Glicério 316 e loja 2 na 29 de abril número 73. A Itareia vende areia lavada, areia fina, pedra, terra para aterro e cobertura de grama, terraplenagem e limpeza de terrenos em geral. A Itareia conta com caminhão pipa com capacidade para 21 mil litros de água potável para sua piscina, indústria e comércio. Ligue 4538-2888, 4524-5244 ou pelo WhatsApp 94733-0014. Você será atendido pela Célia. Sua vida tá no Tenda. Aproveite as ofertas desta segunda. Linguiça toscana congelada Sadia, pacote 5 quilos, R$ 74,50. Batata palito congelada Select, pacote 2 quilos, R$ 23,50. Hambúrguer de carne de frango, suína e bovina Faroeste Aurora, caixa com 36 unidades e 56 gramas, R$ 31,90. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá no Tenda. Olá! A CRN está com uma boa novidade para você. É o programa Saiba Mais, a ICITA. Muita informação, prestação de serviços, entrevistas, convidados especiais. Saiba Mais, a ICITA. Apresentação, Débora Gianni. Toda segunda-feira, das 17 às 18 horas,

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade recebe a certificação de eliminação da transmissão vertical de HIV, o mais alto reconhecimento do Ministério da Saúde, reafirmando a excelência nos serviços de atenção às gestantes. Além disso, Itatiba conquista pela primeira vez o selo prata rumo à eliminação da transmissão vertical da sífilis, um reconhecimento inédito para municípios com mais de 100 mil habitantes. Itatiba segue liderando com referência nacional em políticas públicas de saúde, chamado cuidado comunitário. Neste fim de semana, ele publicou na coluna 30 anos, que foi uma quarta-feira, 30 de novembro de 1994, que o número de AIDS era caso crescente no município de Itatiba. E hoje, praticamente, isso inexiste. Então, a gente fica sabendo que o destaque nacional no combate ao HIV e à sífilis, com conquistas inéditas. Inclusive, a ação do Dezembro Vermelho, realizada na Praça do Fórum, foi realizada ontem no combate à AIDS e estaria também no Parque Luiz La Torre. O programa Debate da última quinta-feira, dia 28, teve como tema o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Para falar sobre esse importante tema e outros assuntos, tivemos a presença do médico urologista Gessé Gomes Barbosa. Ouça um dos assuntos abordados. Eu, quando dou palestra, eu coloco lá uma imagem realmente da próstata, que vem direitinho, bexiga, próstata cortada no meio, e coloco a laranja polcã cortada no meio também. A próstata é igual a laranja polcã, igual. Analogicamente falando, comparativamente falando. Sim. Que você pega a próstata, ela tem a casca. Claro, não vou falar. Vocês estão me ouvindo do outro lado, vão falar, doutor, você falou que a próstata tem casca. Não, ela tem uma cápsula, mas nada mais é do que uma casca. Sim. Aí quando eu dou palestra, com a ponteira laser, mole, isso aqui é. Vocês estão vendo aqui, é a casca da próstata, ou seja, é a cápsula. Aí eu mostro lá a Pulcã. Aqui na Pulcã também tem a casca, igualzinho. Pra vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Na laranja Pulcã vocês têm o gomo. Aqui na próstata também tem os gomos, que é o tecido prostático. Aqui na laranja Pulcã vocês têm esse buraco no meio, que aqui na próstata também você tem. Eu mostro lá, olha aqui, é onde passa o canal da urina. Tem um buraco no meio. Então o que acontece? Só que tem uma diferença aí. Eu vou dar um doce e ver a diferença de um para o outro. Vamos ver. Eu já deixo um caroço cortado, um carocinho, na laranja pulcã, um caroço cortado. Um caroço. Olha a diferença aqui. A próstata não tem caroço. Esse caroço é que faz toda a diferença, se estiver lá na próstata. Respondendo a sua pergunta, se você palpar uma laranja pulcã madura, É aquela densidade, aquela consistência ali. Só que o caroço, os caroços da laranja pulcã é mais do meio, mais lá pelo meio. Na próstata, em 80% a 85%, os nódulos estão debaixo da casca. Então você sente ali. Você sente ali. Aí você fala assim, mas se tiver um carocinho lá dentro, o dedo não vai. É. Mas você comprime com tudo. Você comprime. A gente usa, Mané, uma técnica de um americano, porque o americano, a maioria, é gordo. Os americanos, eu aprendi com eles, eles têm uma técnica que não é igual a nossa aqui. Aqui você vai, tem consultório aí que você vai no médico lá, ele manda você deitar na mesa assim, debruçar na mesa e vem, tchau, já faz o toque. Fazem. Tem médico fazendo isso até hoje. Tem outros que deita de lado, você vai lá e faz. Tá? A minha técnica não. É igual a mulher que faz exame ginecológico, igualzinho. Mas o paciente, em vez de ter as perneiras, ele não. Ele. Por isso que eu mando que ele encolha a sua perna até aqui em cima. Ele vai encolher a coxa dele até aqui em cima no peito dele, o máximo que der. E ele sabe qual é o máximo. Uma bicicleta. É, exatamente. E a perna dobrada. Feito isso, eu mando ele igual você vai puxar para os lados. de acordo, ele puxa para o lado de acordo com cada um. Se eu puxar, posso até quebrar o fêmur, né? É. Ele mesmo faz, vai até onde você acha que dá. Pronto, com isso, o que ele faz? Ele joga a próstata para fora. E com isso eu consigo alcançar praticamente toda a próstata dele. É que o americano faz, porque tudo é gordo. Essa é uma técnica para gordo, mas também eu uso também para magro. Para magro, melhor ainda, pô. Você vai até na garganta dele, pô. Doutor Jessé Gomes Barbosa, ele esteve no programa Debate, e agora eu lembro que quinta-feira ele vai estar com o programa aqui de manhã, eu pergunto ao doutor. Então ele está falando de um exemplo da laranja, né, de uma laranja assim, da casca. Falar em casca, você sabe o que é casca de bala? Eu também não sabia, e fiquei sabendo. É, tem uma música aí que está com grande sucesso do Túlio Milionário. Então é uma forma carinhosa que a gente se utiliza para aquela pessoa que está sempre do seu lado. Aquele que vamos, é que está se desviando. Mas o doutor Jessé, ele ficou muito bravo, e ele tem toda a razão, que ele foi fazer uma palestra, e a maioria do pessoal que estava assistindo a sua palestra, de uma empresa aqui de Itatiba, eles estavam simplesmente com os celulares e estavam um pouco se lixando para a palestra. Eu já também não sou um palestrante, assim, mas já tenho participado. E às vezes eu estou fazendo uma palestra, uma fala aí, explicando algumas coisas, que pela nossa própria experiência, eu percebo que as pessoas estão conversando entre elas, quer dizer que não estão se interessando, né? Então, o doutor José tem toda a razão de falar disso, mas ele nos deu que o Novembro Azul está terminando. Nós estamos já hoje, no dia 2 de dezembro, hoje uma data importantíssima, o JI. O JI está completando hoje 51 anos, 2 de dezembro. Mas, como disse o doutor Jessé Gomes Barbosa, o Novembro Azul não terminou, não. É que nem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, que nunca termina. E o cuidado que os homens devem ter com o chamado câncer de próstata. O mês de novembro marca o início da temporada de cruzeiros marítimos no Brasil, que seguirá até abril com navios da Costa e MSC. O jornalista Maroma esteve em Recife, primeira parada do Costa Pacífica, que procedia de Barcelona, para embarcar e viajar até Santos, passando por Maceió, Salvador e Rio de Janeiro. Já começamos aqui a respeito de viajar de navio. Se você tiver a oportunidade, aproveite, né? Então, o Maroma, vocês conhecem o Maroma, né? Ele fez essa viagem, foi de avião até Recife e desceu de navio, que o navio estava chegando de Barcelona. Atravessou aí só de céu e mar, foram 4 dias. Então, ele conta mais ou menos aí como é que é o início aí do histórico de como é a vida no navio. Então, os navios cruzeiros, então, já começaram aqui, as várias empresas, né, inclusive a Costa, a RC, estão fazendo as viagens aqui. E aquele que nunca viajou, eu aconselho, porque hoje tem 12 pagamentos aí, e às vezes a gente sabe que tem aí, vamos dizer, uma viagem de 2.500, 3 mil reais, vai sair uns 300 reais por mês. Então, se você fizer uma economiazinha, pode fazer uma viagem em navio, principalmente aqui perto, né? Você vai até Camburi. Ontem tivemos uma reportagem no Fantástico dos prédios que estão fazendo. Vamos fazer um prédio em Camboriú de 500 metros de altura. Né? E Camboriú, que é famosíssimo aí. Mas não é só Camboriú, tem a Ilha Grande, tem o Rio de Janeiro, tem Búzios, né? Mas muita gente fala, não vou viajar de navio porque não sei nadar. Meu caro, não adianta você saber nadar, se o navio afundar, se afunda com tudo. Mas você tem a oportunidade também, não vou de viajar de navio, não vou porque ele balança muito. Não, ele pode até balançar, mas hoje tem lá um sistema, inclusive, uma liquidificação de água, que balança, mas não cai. Então o JI publicou aqui essa reportagem, né, que é o turismo marítimo. Os navios de cruzeiro estão chegando ao Brasil para a temporada de 2024-2025, elas vão até o mês de maio. Perturbação do sossego resulta em apreensão de caça-níqueis. A equipe Alfa da Polícia Militar de Itatiba foi acionada para atender ocorrência de perturbação do sossego em uma adega a 24 horas do Parque São Francisco. Segundo denúncia pelo telefone 190, havia motos com escapamentos abertos fazendo muito barulho, incomodando os vizinhos. Quando os policiais foram verificar o estabelecimento, encontraram duas máquinas caça-níqueis. A responsável pelo local foi encaminhada ao plantão policial e as máquinas apreendidas. Os policiais constataram ainda que o comércio não tem alvará de funcionamento regularizado na Prefeitura de Itatiba. Guarda de Itatiba prende marido que ameaçou matar a esposa. Um homem de 42 anos foi preso pela Guarda Municipal de Itatiba depois de ameaçar a sua esposa com uma faca em sua residência no bairro Bela Vista. De acordo com a polícia, os guardas responderam a uma chamada de perturbação doméstica por volta das 21 horas de sábado, dia 30. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima, uma mulher de 30 anos, visivelmente abalada. Ela relatou que seu parceiro havia voltado para casa embriagado e que estava agressivo, chamando-a de ladra, que sua carteira tinha sumido. A mulher alegou que o marido a ameaçou com uma faca e, por temer por sua segurança, correu na casa de uma vizinha buscando proteção. O suspeito foi abordado pelos guardas municipais. Ele estava bastante agressivo. Houve diálogo e ele concordou em ir até a delegacia de Polícia Civil. Durante o interrogatório, a delegada Fernanda Monteiro de Souza teve a convicção de que houve ato de violência doméstica, determinando a prisão do autor. Os policiais constataram que a carteira com R$ 1.400 estava com o preso e a esposa não havia pegado. A vítima recebeu serviços de apoio e informações sobre abrigos locais. A polícia pede a qualquer pessoa que sofra violência doméstica que procure ajuda. Carros batem de frente na Romildo Prado, em Itatiba. Dois veículos bateram na noite de sábado, dia 30, na rodovia Romildo Prado, bairro Tapera Grande. O motorista de uma estrada ficou preso nas ferragens e foi socorrido por equipes da concessionária Rota das Bandeiras. A estrada que liga Itatiba a Louveira ficou congestionada. Um detalhe que chamou a atenção de todos na região é que um dos veículos transportava lavagem para porcos e tudo ficou esparramado pela pista. O outro veículo envolvido no acidente é um Chevrolet Onix. A polícia rodoviária foi acionada para registro da ocorrência. Soldados do Corpo de Bombeiros de Itatiba também foram acionados para atendimento das vítimas. Guarda de Itatiba prende marido que ameaçou matar a esposa. Guarda Municipal de Itatiba prende homem que agrediu a namorada. Na madrugada de domingo, dia 1º de dezembro, um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Itatiba após agredir a namorada, de 56 anos, em frente à Defesa Civil, na Avenida Maria Escavone Salvador, bairro Cidade Jardim. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima abordou a equipe da RUMU, composta pelos guardas municipais Zarantonello e Carneiro, relatando que havia sido agredida por seu namorado com um soco na boca. Além disso, o acusado desferiu diversos socos no carro da vítima, que estava estacionado no local. Os guardas constataram o ferimento visível na vítima e, enquanto orientavam, avistaram o autor caminhando próximo à viatura. Ao ser abordado, admitiu ter se desentendido com a namorada e a agredido, deixando o local em seguida. Ele foi detido sem a necessidade de uso de algemas. A mulher foi encaminhada para a Santa Casa para atendimento médico, onde foi atendida pelo Dr. Leonardo Ribeiro, que constatou o ferimento e a medicou, liberando-a posteriormente. Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, o autor ameaçou matar a vítima após ser liberado e ofendeu os guardas municipais. A vítima informou que está em um relacionamento com o namorado há 3 anos, mas não residem juntos e não possuem filhos em comum. Ela relatou que já houve uma agressão anterior, em julho de 2023, mas não prestou queixa. A mulher também mencionou que o namorado frequentemente está alterado. E a briga durante a madrugada teve como origem após a vítima ver o namorado conversando com outra mulher. Ao sinalizar que estava de olho, ele se exaltou e, ao chegarem ao carro, ele a agrediu no rosto. O autor foi preso em flagrante e a ocorrência foi registrada pela delegada do plantão policial, Fernanda Monteiro de Souza. Policial civil armado e sob efeito de remédios causa acidente na rodovia Dom Pedro. Um policial civil que estava armado e sob efeito de remédios precisou ser contido por policiais militares após causar um acidente de trânsito na rodovia Dom Pedro I, SP-65, em Campinas, na tarde de ontem. O acidente foi registrado na altura do quilômetro 135, sentido Jacareí, na altura do bairro Fazenda Santa Cândida. Segundo a Artesp, o carro dirigido pelo policial bateu na traseira de outro veículo e, na sequência, atingiu a barreira lateral. Os veículos pararam sobre a faixa, causando interdição total da marginal. Ainda segundo a Artesp, o policial civil de 30 anos foi encontrado por policiais militares com a arma em punho. A perícia e o delegado responsável foram acionados e a ocorrência foi registrada no plantão do 1º Distrito Policial de Campinas. O policial civil, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a 2ª Corregedoria Auxiliar de Campinas foi devidamente notificada sobre os fatos e agora dará continuidade à apuração da ocorrência. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. A seguir, acendimento das luzes de Natal leva mais de 10 mil pessoas na Praça da Bandeira. Dicas de beleza, saúde, economia, direito, segurança no trabalho e muito mais o dia todo. É aqui na CRM, 1420 kHz. 8 horas. Pensando em trocar o celular ou a TV nessa Black Friday? Só não esqueça do seu futuro profissional. Aproveite a Black Weeks da Universidade São Francisco e estude com 40% de desconto nas mensalidades. Você faz a sua prova online ou ainda pode usar a sua nota do Enem. São diversos cursos presenciais e à distância para você começar 2025 na universidade e com mensalidades imperdíveis. Oportunidade por tempo limitado. usf.edu.br/vestibular. Atenção, moradores de Itatiba e região. Você já conhece o Bem Clube? É o melhor clube de benefícios que cuida da sua saúde e do seu bolso, totalmente dedicado à nossa região. Por apenas R$ 35,00 por mês, você tem acesso a consultas na Clínion por somente R$ 80,00, com mais de 15 especialidades como ginecologia, pediatria e dermatologia. Descontos de 50% em mais de 1.000 exames no IMA, Centro de Referência em Diagnóstico por Imagem, incluindo ressonância e ultrassom. E 50% de desconto em exames laboratoriais na Quantum Diagnóstico. Inclua seu cônjuge e até 4 filhos sem custo adicional. Bem Clube, saúde e economia para toda a família em mais de 100 parceiros em Itatiba e região. Bem Clube, o melhor clube de benefícios de Itatiba. Acesse o site www.bemclubebeneficios.com.br e saiba como é fácil economizar todos os dias. A TCI Transporte Coletivo de Itatiba vem crescendo a cada ano graças aos nossos usuários, buscando sempre melhorias para satisfazer e bem atender. Cartão Circula Fácil com integração, ônibus acessível para pessoas com dificuldade de locomoção, gratuidade e muitas vantagens para facilitar o dia a dia. TCI Transporte Coletivo de Itatiba, a melhor opção em circular. Telefone 4487-6850.

do Banco Sicredi e Unimed. Unimed Os Bandeirantes. Cuidar de você. Esse é o plano. De Itatiba realizou, na última terça-feira, dia 26, a solenidade de premiação da 16ª edição do concurso Melhor Estudante de Escola Pública de Itatiba 2024 e do prêmio Químico Nota 10 da empresa Sainsco. O sucesso desse concurso é graças à parceria da Prefeitura de Itatiba e da Secretaria de Educação, sendo uma forma de premiar os bons resultados dos alunos das escolas municipais, dirigidas com muito profissionalismo pelas diretorias, coordenações e corpo docente. Após as provas aplicadas aos 48 finalistas de 24 escolas municipais, 6 alunos foram premiados com bolsa integral para os 3 anos do ensino médio em escolas particulares e 2 com bolsas de 3 ou 5 anos em escola de idiomas. O aluno Wanderson Santos Costa, da EMEB Coronel Francisco Rodrigues Barbosa, foi o grande vencedor da noite, conquistando a primeira colocação no Químico Nota 10 e primeira posição como melhor estudante da rede municipal de ensino. Aloysio Matias, do Alô Notícias, esteve presente e ouviu o aluno Wanderson Santos Costa, o grande vencedor da noite. Wanderson Santos Costa. Que alegria, que emoção. 2 prêmios conquistados nesta noite. Após a premiação do Químico Nota 10 em primeira colocação, você esperava ser o melhor aluno da rede municipal de ensino? Satisfação em ouvi-lo. Eu realmente não esperava se eu consegui o primeiro lugar nas bolsas por causa de alguns detalhes que teve aí com algumas matérias, mas graças a Deus deu certo e eu consegui. Nós conseguimos. Perfeito. Agora, Wanderson, nos fale, né, das provas realizadas no último dia 16, né? Matemática, português, ciências e ainda a redação, né? Qual a matéria que você gosta mais, que você sentiu que tem um feeling? O feeling é a matemática. A matemática. Por causa das Olimpíadas foi a primeira matéria que eu comecei a estudar realmente a sério, que eu mais me interessei assim. E agora, né, nessas provas do dia 16, ciências foi um pouquinho puxado, né? Ciências, graças a Deus, a professora também maravilhosa, passou tudo de boa. Por ser premiado no Químico Nota 10 em primeiro lugar, ter essa premiação também do melhor estudante da rede municipal de ensino nesse ano de 2024? Eu não esperava. Eu estava com um sentimento muito ruim, uma ansiedade muito grande. Aí quando veio o prêmio de ciências, já deu aliviada. Mas as escolas mesmo, a bolsa, em primeiro lugar ainda, eu não esperava, de jeito nenhum. E na EMEB, Francisco Rodrigues Barbosa, o Chico Peroba, né? Como que é seu dia a dia em termos de ensino, seu contato com os professores e a sua dedicação, né, às matérias? Eu gosto de estudar bastante lá, porque eles se esforçam para ensinar de verdade, ensinam profundo da matéria. São bons professores. Perfeito. E agora, um passo a mais, né? Um estudo gratuito no Colégio Literatos, né? Para o ensino médio, e você já vai, né? Com um notebook novo. Que legal isso. É muito legal, de verdade. É bom que já dá para dar uma preparada, né? Lá, auxiliada nos estudos, organizar tudo certinho. Notebook vai ser realmente muito útil. Bom, nos fale um pouquinho dessa sua família, né? Sua chegada a Itatiba, durante esses 5 anos aí. Conta tudo, não escondas nada. A minha avó, por dar as oportunidades de eu estar indo para lá, para cá, para estudar. A minha mãe, por me incentivar quando eu estava triste. A minha tia, todas as minhas tias, por não me deixar desanimar, por sempre estar dizendo que eu conseguia mais e mais. Felizes pelas minhas vitórias, pelas nossas vitórias, né? A minha família foi incrível, eu agradeço por ele de verdade, a ele de verdade. Bom, Wanderson Santos Costa, parabéns, né? E que você faça bom usufruto, né, do Colégio Literatos no ensino médio, afinal de contas, tudo gratuito e você equipado. Isso aí, vou me esforçar para atender as expectativas. E já tem uma previsão para o futuro?

Muitas pessoas perguntam, por que o Jornal de Itatiba acabou? Não, o JI não acabou e continua com suas edições virtuais, acompanhando o progresso da tecnologia, pois hoje não existe nenhum brasileiro que não tenha um celular às mãos. Por isso, o portal do JI pode ser acessado e também através do site e internet. E que fique bem claro, o JI continua firme e forte com o seu noticiário. 8 horas 21 minutos. Comunicação. Consumo de áudio cresce e atinge 91% da população brasileira. Informação de Iveson Gomes. O estudo Inside Audio, produzido pela Kantar Ibope, revelou números significativos sobre o consumo de áudio no Brasil. Durante a realização do Congresso Fala Norte e Nordeste 2024, que reuniu comunicadores de todo o Brasil no Recife, foram apresentados dados mais detalhados sobre a pesquisa. O rádio atinge 79% da população nas regiões monitoradas, com os ouvintes dedicando em média 3 horas e 55 minutos por dia ao meio. O gerente da Regional Nordeste da Kantar Ibope, Leonan Torres, destacou a presença do áudio no dia a dia do brasileiro, em qualquer formato que seja. 91% da população nordestina e brasileira também, né? A gente tem a mesma penetração fazendo esses recortes, declararam que consumiram algum tipo de áudio, seja ele através do rádio, seja ele através do podcast, plataforma de streaming. Então a gente percebe que sim, o áudio ele está presente no dia a dia de todos os brasileiros e consequentemente de todos os nordestinos, e existe uma colaboração, uma complementariedade em relação a esses formatos, onde eu posso alcançar desde o público mais jovem ao público mais experiente, sabendo adaptar esses formatos da melhor maneira. Leonan reforça a importância das plataformas se manterem atentas às necessidades dos consumidores. Cada plataforma tem que se adaptar tanto às tecnologias quanto ao comportamento do consumidor para continuarem coexistindo, colaborando e trazendo mais oportunidade de visibilidade para as marcas e credibilidade como o rádio tem, trazendo toda essa experiência que é humanizada, trazer a carga emocional que o rádio tem, aproveitando de todas essas vantagens e particularidades do rádio. Outro dado importante apontado pela pesquisa Kantar Ibope foi a eficácia da publicidade em áudio. 83% dos ouvintes de rádio relataram ter ouvido campanhas em algum formato de áudio. Desses, 38% já compraram ou pesquisaram produtos após ouvirem anúncios no rádio. Agência Rádio Web, do Recife, Iveson Gomes. Síria, presidente busca apoio contra a nova ofensiva rebelde. Informação da Agência Rádio Web, Giro Internacional. Após a perda do controle de Alepo, o presidente Bashar al-Assad busca agora o apoio de seus aliados. A segunda maior cidade da Síria é alvo de uma ofensiva rebelde jihadista que já deixou mais de 410 mortos, segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A Força Aérea Russa está ajudando o exército sírio a expulsar os rebeldes. O Irã, outro país próximo de Assad, reiterou-se. Reiterou seu apoio firme ao regime sírio. Nesse contexto de tensão no Oriente Médio, o presidente francês Emmanuel Macron inicia uma visita de Estado de 3 dias à Arábia Saudita, com o objetivo de intensificar laços com o país e buscar aliados para a estabilização regional. Macron será recebido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. E começa na Arábia Saudita a conferência da ONU sobre desertificação e degradação dos solos, em que especialistas devem reforçar o alerta sobre as graves consequências do desmatamento e da agricultura intensiva para o planeta. O encontro em Riad vai até o dia 13 de dezembro. Enquanto isso, delegados de mais de 170 países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, não conseguiram chegar a um acordo no prazo estipulado para a adoção de um tratado contra a poluição por plástico, e as negociações serão retomadas no ano que vem. Mais de 90% do plástico mundial não é reciclado e milhões de toneladas acabam todos os anos na natureza ou nos oceanos. O sorteio do concurso 2.802 da Mega Sena foi realizado. 1.510 apostas fizeram 4 acertos e irão receber R$ 1.370. O próximo sorteio da Mega Sena será nesta terça-feira, dia 3. Descontou no Tenda Atacado, baixo app que baixa o preço na loja. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Sete. Na sequência, 5 minutos de fé com o Padre César Augusto e, em seguida, programa Márcio Dalcin. O Jornal da Sete volta amanhã. Tenham todos um bom dia. O Jornal das Sete tem o patrocínio. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na vida da Marília, na cantina do André. Tá no almoço da família, na mesa do café. Tá no bolo da Além, na receita do chefe. Tá na mão, tá na dispensa, no preço que a gente espera. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sua história faz a nossa. Nossa história tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Do Banco Sicredi e Unimed. Unimed os Bandeirantes. Cuidar de você. Esse é o plano. Dicas de beleza, saúde, economia, direito, segurança no trabalho e muito mais o dia todo. É aqui na CRM 1420 kHz. Ouça agora, 5 minutos de fé. Itatiba e toda a região, rezando na fé do Senhor Bom Jesus. Muito bom dia, queridos ouvintes, todos vocês que estavam aqui ligadinhos à Rádio CRN, que já estavam acompanhando o Jornal da Sete com a Eva Franco e também com o Mané Roberto. Muito bom dia, Itatiba, e muito bom dia a toda a nossa região. Quem está falando com você nesta manhã de segunda-feira é o Padre César Augusto, da Paróquia Bom Jesus. Estamos iniciando estes 5 minutos de fé e você já pode preparar um copo com água e deixar bem pertinho do seu rádio. Daqui a pouquinho vamos rezar, vamos fazer a bênção da água e juntos saudemos Nossa Senhora rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ouvir um testemunho de fé, uma pessoa abençoada na paróquia Bom Jesus. O Senhor conte a graça que recebeu. Padre, chegou minha vez. O Senhor sabe o meu problema. O Senhor foi em casa, mas irmã Maria, tenho de agradecer a ela, meu adeus, meu inteiramente, depois o Senhor. E Deus abençoe o Senhor, a minha família que está aqui. Os seus ensinamentos que eu ponho tudo em prática. A pasta de figo, o óleo bento. Eu fui segunda-feira, fiz um exame, né, que estava o câncer, né, o meu pulmão, que nem o Senhor sabe. Estava no começo com 9,5. A segunda vez, tirei os exames e tudo, fui para 4,5,5. Segunda-feira, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãe, a médica, eu e minha esposa, nós fomos lá, a médica chamou lá dentro o consultor dela, falou, seu Antônio, falei, oi. Mas eu já estava sabendo, né, padre, que eu entreguei na mão de Deus. Lembra que o Senhor falou para mim, se eu um homem de fé, padre Daniel, ele falou, você não vai ter mais nada, vamos fazer o acompanhamento, que digo isso. Três meses, o Senhor vai passar por mim. Eu falei para Deus, né, primeiramente. Depois a Senhora comigo aqui dentro, né, no meu coração. Padre, eu olhei assim, chorei de alegria, que ele falou que eu ia morrer. Passou por uma luta, né, um câncer, né? Fomos lá rezar para o Senhor, pediu a Deus com muita fé que o curasse, né? O Senhor, só aqui agradecendo. O nome do Senhor do bairro? Antônio Carlos Santo Ernesto Kiel. Vamos aplaudir, gente, com alegria. Você que não consegue emprego, está endividado, tem causas na Justiça ou INSS, tem um negócio próprio que não está indo bem, tem dinheiro a receber e não consegue, trabalha e não prospera, e tudo o que você pensa em fazer dá errado,

ou 4538-8596. Repetindo, se houver alguma denúncia sobre criadouros de dengue, entre em contato com os telefones 4538-6239 ou 4538-8596. Faça sua parte. Proteja a sua saúde. Prefeitura de Itatiba. Trabalho sério. Futuro certo. Oi, pessoal. Aqui é a Sueli Uliane, da Calçados Uliane. E eu tô passando por aqui pra dar a melhor notícia do mês pra vocês. Começou a Black Friday Uliane Calçados. Produtos incríveis, com descontos imperdíveis. Grandes marcas, como você já conhece, com preços a partir de R$ 19,99. Isso mesmo. Papetes, chinelos, sandálias, sapatos, tudo com desconto muito, muito, muito especial. Então, não perca, corre para Uliane Calçados, na Avenida 29 de Abril, que estamos esperando vocês. Olá! A CRN está com uma boa novidade para você. É o programa Saiba Mais, a ICITA. Muita informação, prestação de serviços, entrevistas, convidados especiais. Saiba Mais, a ICITA. Apresentação, Débora Gianni, toda segunda-feira, das 17 às 18 horas, aqui nos 1420 da CRN. Quando você pensa em saúde, segurança e tranquilidade são fundamentais, não é mesmo? A Unimed Os Bandeirantes atua há mais de 20 anos em Itatiba e região, oferecendo um plano de saúde de verdade, com a cobertura que você precisa e seguindo as normas da Agência Reguladora de Saúde. Então pense bem, na hora de buscar um plano de saúde, abra o olho e evite surpresas. Plano de saúde de verdade é Unimed Os Bandeirantes. Acesse o site unimedosbandeirantes.com.br. ANS 415014. Ainda dá tempo de concorrer a prêmios instantâneos no aniversário do Copabra. Confira essas ofertas. Acém, um músculo bovino, R$ 36,98 o quilo no Bem-Estar. Pernil suíno com osso, R$ 19,98 o quilo no Bem-Estar. Laranja pera, R$ 4,99 o quilo no Bem-Estar. Melancia, só R$ 1,99 o quilo. Cadastre-se no Bem-Estar e participe. Certificado de autorização SPAME número 050356-99/2024. Faça como mais de 30 mil ouvintes diários de Itatiba e região. Sintonize a CRN nos 1420 kHz e seja uma pessoa muito mais informada. We'll be right back.